Toda noite ele cutua, ela joga a bunda. Só por essa noite cê não vai ser só mais uma. Tudo que eu quero você tem pra dar. Cê tá no meu colo e rebola pra mim. Porque é bom às vezes nunca voltar. Se tu passar a noite não vai ter fim. Contando dinheiro enquanto ela joga a bunda. Só por essa noite cê não vai ser só mais uma. Tudo que eu quero você tem pra dar. Cê tá no meu colo e rebola pra mim. O que é bom às vezes nunca volta. Se tu passar a noite não vai ter fim. Meu pai tá ligado que tu tá comigo. Você se envolve porque gosta do meu pique. Na vida tudo que é bom é proibido. Nós dois se pega e sempre insiste nesse crime. Hoje teu copo, gelo Johnny Walker. Você rebolando e eu fumando um narguê. Senta no meu colo e acelera o BPM. Ritmo perfeito é a medida em que tu geme. Lembra que eu falei pra tu não se apegar. Se bater saudade é só ligar pra mim. Só que eu não prometo que eu vou voltar. Minha vida é louca e vai ser sempre assim. Lembra que eu falei pra tu não se apegar. Se bater saudade é só ligar pra mim. Só que eu não prometo que eu vou voltar. Minha vida é louca e vai ser sempre assim. Eu sei que ela gosta dos favela. Quer ficar comigo, dá perdido na mãe dela. Quer curtir o 12 Megatron, beat Mandela. Tem fuga na raiz, na nave, nós acelera. Eu já te falei pra não se apegar. Nós é correria e sempre vive assim. Se bater saudade é só me ligar. Como se essa noite não tivesse fim. Enquanto ela joga a bunda. Só por essa noite cê não vai ser só mais uma. Tudo que eu quero você tem pra dar. Cê tá no meu colo e rebola pra mim. O que é bom às vezes nunca volta. Se tu passar a noite não vai ter fim. Eu vou permitir que você entre na minha vida e fique só um pouco. Eu sei que você até gosta, mas ama quando eu transbordo de grana. Tem brilho o seu olhar, me lembra as estrelas na noite sem sono. Maldade a sua afeição, me lembra quando eu tava louco de droga. Que droga, aquela brisa, ela era gostosa. Gostosa, era ela na mó brisa da droga. Droga, aquela brisa, ela era gostosa. Gostosa, era ela na mó brisa da droga. Eu vou te mostrar um pouco do que eu sei. Nem o Kama Sutra pode te mostrar. Eu não gosto que me chame de rei. Magrete meu nome antes de gozar. Com a minha língua eu vou te fazer gozar. Com a minha pica eu vou te fazer gozar. Pagar o motel que primeiro gozar. Contando dinheiro enquanto ela joga a bunda. Só por essa noite cê não vai ser só mais uma. Tudo que eu quero você tem pra dar. Senta no meu colo e rebola pra mim. O que é bom às vezes nunca volta. Sinto que essa noite não vai ter fim. Contando dinheiro enquanto ela joga a bunda. Só por essa noite cê não vai ser só mais uma. Tudo que eu quero você tem pra dar. Cê tá no meu colo e rebola pra mim. O que é bom às vezes nunca volta. Se tu passar a noite não vai ter fim. Segue volta nesse pique.